O amor é a resposta para a humanidade. É a ponte que nos leva à compreensão mútua. A paz e a harmonia, queridos irmãos, que nos ajudará a construir um mundo mais justo. Não há nada mais forte do que o amor. Ele nos une em um só coração. Vamos espalhar sua mensagem pelo ar. Que o amor seja a nossa maior canção. O amor é a resposta para todas as perguntas que fazemos. Vamos abraçar essa verdade poderosa e construir um mundo em que todos possamos viver em paz. O amor é a resposta para todas as perguntas que fazemos. Vamos abraçar essa verdade poderosa e construir um mundo em que todos possamos viver em paz. O amor é a resposta para todas as perguntas que fazemos. Vamos abraçar essa verdade poderosa e construir um mundo em